O seu ex voltou, vamos mostrar pra ele que estamos felizes. E o que resta agora são as cicatrizes, que nada tá do jeito que ele deixou. O seu ex voltou. Chegou em minha vida tão desiludida, triste, abandonada porque foi traída, mergulhada em decepção. Encontrou comigo forças pra seguir em frente, construímos nossa história tudo diferente. Colei cada pedaço do seu coração. E agora que estamos bem, o seu ex voltou pra nos tirar a paz, dizendo que se arrependeu, que não te esqueceu e quer voltar atrás. O seu ex voltou, vamos mostrar pra ele que estamos felizes, que o que resta agora são as cicatrizes, mas nada é mais do jeito que ele deixou. O seu ex voltou, com coração em cacos tão desiludido, chorando abandonado porque foi traído, pagou tudo o que fez com o mesmo valor. O seu ex voltou. William Lima, o príncipe da sofrência, pra tocar em seu coração. Chegou em minha vida tão desiludida, triste, abandonada porque foi traída, mergulhada em decepção. Encontrou comigo forças pra seguir em frente, construímos nossa história tudo diferente. Colei cada pedaço do seu coração. E agora que estamos bem, o seu ex voltou pra nos tirar a paz, dizendo que se arrependeu, que não te esqueceu e quer voltar atrás. O seu ex voltou, vamos mostrar pra ele que estamos felizes, que o que resta agora são as cicatrizes, que nada tá do jeito que ele deixou. O seu ex voltou, com coração em cacos tão desiludido, chorando abandonado porque foi traído, pagou tudo o que fez com o mesmo valor. O seu ex voltou.